Viste um sapo, um feio sapo. Tiveste medo, ou é segredo? Eu vi um sapo com guardanapo. Estava a papar um bom jantar. Tu viste um sapo com guardanapo. E o que comia? E o que fazia? Eu vi um sapo encher o papo. Tudo comeu, nem ofereceu. Tu viste um sapo encher o papo. E o bicharo